coração quebrado. Jesus pode consertar. Se tu lhe entregares os pedaços, um a um, com precioso sangue, ele vai colar. Quando já cansado de tudo, cansado de tanto sofrer, corre pra Cristo. Ele conhece todo o teu ser. Quando do teu rosto triste o sorriso se afasta, corre pra Cristo, ele vai te alegrar. Se em tua vida ninguém te demonstrou compreensão, chora, chora contrito, mas com o teu joelho no chão e nunca te esqueças, a vitória está na difícil crer que haja solução, mas corre pra Cristo que te estende a sua mão. Ele vai te alegrar tanto, de forma que esquecerás que tu choraste, achando que não dava mais. Se entregares a Cristo o teu despedaçado está na oração, levando tudo a Cristo, mas sempre com o joelho no chão. Chora contrito, conte pra Cristo.